explode todo o vale e depois reconstruir. Não respeitam nossa cena, nem os nossos MCs. Meus versos abrem portas, mas fecham se eu pedir. Analise qual a roda, a direita é melhor. Depois dobre a esquerda, seu caminho é o melhor. Não ande em trilho alheio, faça sempre seu melhor. Kilauea e Dayaki juntos tem dupla melhor ou não. Eu cheguei pesada, pese aí na sua balança. Não peço respeito, eu exijo qual a lombra. Olhando pra frente, mas sempre de olho nas cobras. Posso ser a vilã, mas quem se destaque é na zona. Efeito gostosa, furiosa, eu tenho drip. Canto o que eu quero, não preciso nem pedir. O Rio nos separa, mas também nos une. De Pernambuco a Bahia, ligação colei forte, ok. Pare, pense, siga em frente, essa é sua hora. Eu sou quente, vou pra frente, traçando minha rota. Sigo instinto, sou prodígio, eu sou minha própria moda. Falo e faço, senta e senta, senta quem comanda agora. Escrevo cada verso, me coloco em cada letra. Eu faço e aconteço, dou poder à minha caneta. Minhas frases mudam vida, pus minha vida em cada letra. Eu faço e aconteço, o vulcão está na cena. Ok, transforme essas forças em malotes. Preencha, assunto ao carro forte. Ligue o carro, juntos estamos nos corres. Fugitivos procuram se está nos blogs. Transforme essas forças em malotes. Preencha, assunto ao carro forte. Ligue o carro, juntos estamos nos corres. Fugitivos procuram se. Mano, eu tô lutando ano após ano, elaborando mais um plano pra poder estar penetrando seus ouvidos, confundindo teus sentidos e te deixar flutuando. Não tem como dizer que meu flow não tá insano. Fashion killer me mandou um beat e eu tô surfando tão high. Eu tô voando, eles faca na caveira, eu faca no miliciano. Faça você mesmo, siga planejando. Lógico que eu tô visando lucro, extraindo puro suco da arte. Cê vai ver minha face brilhar em toda parte falar. Meu nome tão raro, mais caro que esses boot fake que cês usam. Minha dor me fez rimar com muita fome. Tu quer rap, então tome cuidado na esquina. Abre o olho com os homens. Minha presença some na neblina, feito ninjutsu. Tão injusto querer competir com Gai Sensei. Nem sei como, mas vão cair no meu taijutsu. Poupe-me do seu discurso de talento, dom. Mudo meu pulso, apulso no suor. Impulsando meu som no esforço pra me livrar do esforço. E acorda no pescoço. Prefiro correntes de ouro, meu corre é de outro mundo. Separo o limpo sujo do fundo dessa alma quase perdida. Após os murros da vida, saída me esquivar de cada investida. Que seja a capa da sua revista. Transforme essas forças em malotes. Preencha, assalto ao carro.